Seção 1. De Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Monólogo de uma Sombra. Sou uma sombra. Venho de outras eras. Do cosmopolitismo das moneras, pólipo de recônditas reentrâncias, larva de caos telúrico procedo, da escuridão do cósmico segredo, da substância de todas as substâncias. A simbiose das coisas me equilibra, em minha ignota mônada, ampla, vibra a alma dos movimentos rotatórios, e é de mim que decorrem, simultâneas, a saúde das forças subterrâneas e a morbidez dos seres ilusórios. Pairando acima dos mundanos tetos, não conheço o acidente da Senectus, esta universitária sanguessuga, que produz, sem dispêndio algum de vírus, o amarelecimento do papirus e a miséria anatômica da ruga. Na existência social, possuo uma arma, o metafisicismo de Abhidharma. Trago, sem bramânicas tesouras, como um dorso de azêmola passiva, a solidariedade subjetiva de todas as espécies sofredoras. Como um pouco de saliva cotidiana, mostro o meu nojo à natureza humana. A podridão me serve de evangelho. Amo o esterco, os resíduos ruins dos quiosques e o animal inferior que urra nos bosques. É com certeza meu irmão mais velho. Tal qual quem para o próprio túmulo olha, amarguradamente se me antolha à luz do americano plenilúnio, na alma crepuscular de minha raça, como uma vocação para a desgraça e um tropismo ancestral para o infortúnio. Aí vem, sujo, a coçar chagas plebeias, trazendo no deserto das ideias o desespero endêmico do inferno, com a cara hirta, tatuada de fuligens, esse mineiro doido das origens que se chama filósofo moderno. Quis compreender, quebrando estéreis normas, a vida fenomênica das formas, que iguais a fogos passageiros luzem, e apenas encontrou na ideia gasta o horror dessa mecânica nefasta a que todas as coisas se reduzem. E hão de achá-lo amanhã, bestas agrestes, sobre a esteira sarcófaga das pestes, a mostrar, já nos últimos momentos, como quem se submete a uma charqueada, ao clarão tropical da luz danada, o espólio dos seus dedos peçonhentos. Tal a finalidade dos estames. Mas ele viverá, rotos os liames dessa estranguladora lei que aperta todos os agregados perecíveis nas eterizações indefiníveis da energia intratômica liberta. Será calor, causa ubíqua de gozo, raio-x, magnetismo misterioso, quimiotaxia, ondulação aérea, fonte de repulsões e de prazeres, sonoridade potencial dos seres, estrangulada dentro da matéria. E o que ele foi? Clavículas, abdômen, o coração, a boca, em síntese, o homem, engrenagem de vísceras vulgares, os dedos carregados de peçonha, tudo coube na lógica medonha dos apodrecimentos musculares. A desarrumação dos intestinos assombra, vede-a, os vermes assassinos, dentro daquela massa que o húmus come, numa glutoneria hedionda, brincam, como as cadelas que as dentuças trincam no espasmo fisiológico da fome. É uma trágica festa emocionante. A bacteriologia inventariante toma conta do corpo que apodrece. E até os membros da família engulham, vendo as larvas malignas que se embrulham no cadáver malsão, fazendo um S. E foi então para isto que este doudo, estragou o vibrátil plasma todo, à guisa de um faquir pelos cenóbios? Um suicídio graduado consumir-se, e após tantas vigílias, reduzir-se à herança miserável dos micróbios. Estoutro agora é o sátiro Peralta, que o sensualismo sodomita exalta, nutrindo sua infâmia a leite e a trigo. Como que, em suas células vilíssimas, há estratificações requintadíssimas de uma animalidade sem castigo. Brancas bacantes bêbadas o beijam, suas artérias írsicas latejam, sentindo o odor das carnações abstêmias. E à noite vai gozar, ébrio de vício, no sombrio bazer do meretrício, o cuspo afrodisíaco das fêmeas. No horror de sua anômala nevrose, toda a sensualidade da simbiose, uivando à noite em lúbricos arroubos, como no babilônio Sansara, lembra a fome incoercível que escancara a mucosa carnívora dos lobos. Sôfrego, o monstro as vítimas aguarda. Negra paixão congênita, bastarda, no seu zooplasma ofídico resulta. E explode, igual à luz que o ar acomete, com a veemência mavórtica do ariete e os arremessos de uma catapulta. Mas muitas vezes, quando a noite avança, hirto, observa através a tênue trança dos filamentos fluídicos de um halo, a destra descarnada de um duende, que tateando nas tênebras se estende dentro da noite má, para agarrá-lo. Cresce-lhe a intracefálica tortura, e de sua alma na caverna escura, fazendo ultraepiléticos esforços, acorda, com os candeeiros apagados, numa coreografia de danados, a família alarmada dos remorsos. É o despertar de um povo subterrâneo, é a fauna cavernícola do crânio, Macbeths da patológica vigília, mostrando, em rambrantescas telas várias, as incestuosidades sanguinárias que ele tem praticado na família. As alucinações tácteis pululam, sente que megatérios o estrangulam, a asa negra das moscas o horroriza, e autopsiando a amaríssima existência, encontra um cancro assíduo na consciência e três manchas de sangue na camisa. Mingua-se o combustível da lanterna, e a consciência do sátiro se inferna, reconhecendo, bêbado de sono, na própria ânsia dionisíaca do gozo, essa necessidade de horroroso, que é talvez propriedade do carbono. Ah, dentro de toda a alma existe a prova de que a dor como um dartro se renova quando o prazer barbaramente a ataca. Assim também, observa a ciência crua, dentro da elipse ignívoma da lua, a realidade de uma esfera opaca. Somente a arte, esculpindo a humana mágoa, abranda as rochas rígidas, torna a água todo o fogo telúrico profundo, e reduz, sem que entanto a desintegre, a condição de uma planície alegre à aspereza orográfica do mundo. Provo desta maneira ao mundo odiento, pelas grandes razões do sentimento, sem os métodos da abstrusa ciência fria e os trovões gritadores da dialética, que a mais alta expressão da dor estética consiste essencialmente na alegria. Continua o martírio das criaturas, o homicídio nas vielas mais escuras, o ferido que a hostil gleba atra escarva, o último solilóquio dos suicidas, e eu sinto a dor de todas essas vidas em minha vida anônima de larva. Disse isto à sombra, e ouvindo estes vocábulos da luz da lua aos pálidos venábulos, na ânsia de um nervosíssimo entusiasmo, julgava ouvir monótonas corujas, executando, entre daveiras sujas, a orquestra arrepiadora do sarcasmo. Era a elegia panteísta do universo, na produção do sangue humano imenso, prostituído, talvez, em suas bases. Era a canção da natureza exausta, chorando e rindo, na ironia infausta, da incoerência infernal daquelas frases. No turbilhão de tais fonemas acres, trovejando grandílocos massacres, há de ferir-me as auditivas portas, até que minha efêmera cabeça reverta a quietação da trava espessa e a palidez das fotosferas mortas. Fim do poema.